cara a cara, frente a frente, pratos limpos, face a face. Tiver falsidade estampado seu rosto agora sem disfarce. Quem é você? Venha me responder. Ô mascarado, quero ver o outro lado da moeda. Amigo ou inimigo, distingo e não consigo, digo, afirmo. Me deito, me levanto com o mundo de falsidade. Sinto a necessidade de dizer, saber. O inimigo é astuto, tem duas caras. O mascarado, o mundo inteiro é suspeito, culpado. Observe, analise e conheça quem está ao seu lado, certo ou errado. Seguro, morreu de velho e meus amigos eu mesmo faço. Seja preto, branco, pobre ou rico, a mim não importa. Não gosto de quem gosta de me taça pelas costas. Quem? Não acuso ninguém. Isso é pra quem servir a cara pulsar. Deixe cair a máscara, mostre sua cara. A face escondida atrás de outra face. Só quero verdade e sinceridade. Deixe-me enxergar as duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, as duas faces. Uma, duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, duas, duas faces. As duas faces da mesma moeda. Uma, duas faces, as duas faces. Uma, duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, duas, duas faces. As duas faces da mesma moeda. O dinheiro traz umas duas faces, traz. Traz um lado do poder, status, mulher, glória, respeito. A outra face traz, o desespero traz. Traz a guerra, traz a morte, o egoísmo, o medo. Se vê no que se fez e no que se tem feito. A mesma matéria que se usa pra se construir um mundo. Será a bomba que o fará em ruínas em questão de segundos. Alguém me pergunta, e aí, tudo bem? Bang, bang, bang, não vejo sobrar ninguém. Pólvora, arma de uns, coragem, arma de outros. O mundo, o homem, enfim, em si vai se acabando aos poucos. Quem é quem? Quem é? Quem não é? Seu adversário, a face oculta do inimigo, disfarçado amigo. Tem um lado só, saiba bem analisar. As duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, as duas faces. Uma, duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, duas, duas faces. As duas faces da mesma moeda. Uma, duas faces, as duas faces. Uma, duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, duas, duas faces. As duas faces da mesma moeda. Uma punhalada pelas costas, quando não mata, fere e deixa mágoa. O mesmo corre com seu braço direito quando te trai. Acerta uma porrada na sua própria cara. Hoje você é a caça, amanhã caçador. Dor, aprenda a conviver com a dor. Dia a dia ela faz parte de um mundo cruel. Se você tiver o que eu duvido, preserve o seu amigo mais fiel. Cuidado com a mulher que se diz apaixonada. Matrimônio, um jogo, tudo ou nada. Olha as duas faces, tu, dinheiro aí de novo. O mesmo que destrói famílias, que destrói o mundo. Homem trai mulher, com homem, mulher trai homem com mulher. As duas caras do sexo. Tudo envolve dinheiro, envolve falsidade. Tudo e todos, tudo e todos. Ligo a TV, vejo um mundo feito de ilusão. E quando não, um mundo verdadeiro cheio de mentiras. Fique esperto para o que te espera. As duas, duas faces, faces da mesma moeda. Da, hey! Uma, duas faces, as duas faces. Uma, duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, duas, duas faces. As duas faces da mesma moeda. Uma, duas faces, as duas faces. Uma, duas faces da mesma moeda. Hey! Uma, duas faces, duas, duas faces. As duas faces da mesma moeda.